traz lembranças e esperanças. Está sempre com amor e a paz. Tempo que não volta mais. O vento traz lembranças e esperanças. Está sempre com amor e a paz. Meu globo ocular, meu sexto sentido me indica a posição exata pra me comunicar com o passado, pra ver dos meus sonhos o templo dos egípcios. Me sacrificando pelo deserto, enfrentando tempestade de areia na caminhada desde o início, achando tesouros perdidos nas mesquitas muçulmanas de Israel. O homem bomba explodiu, agora descansa no paraíso, no reino dos céus, pra que lá em cima ele conte uma história verídica. Não menti que foi tocado Madison Square Garden, pô, numa sacada em um excelente hotel com o melhor ponto de vista. Neste século, tubarões grandes serão tubarões pequenos, sem seus desejos de corrupção e outros à procura de Cristo, ajoelhados pronto pra assinar sua sentença de morte, sendo malhados que nem Judas. Quem pratica a maldade tem que passar por esse risco. Tempo que não volta mais, o vento traz lembranças e esperanças. Está sempre com amor e a paz. Tempo que não volta mais, o vento traz lembranças e esperanças. Está sempre com amor e a paz. Volta de memórias, de oratórias, explora história factual. Dias de derrota e glória, estabilidade da vida real. Viva a cidade circunstancial, caos da intimidade, que se reflete no rap, realidade. Desde moleque vendo o lado humano mais sombrio, cínico, vil, doentio, nocivo, um perigo pra quem houver coagido. Espinhos nos caminhos, escarpados, caminhos sagrados, se tomam os rítmicos, desejos, somos míticos, dígitos místicos, relevativo, válido, ativo, no imagem do melee, medida mágica, manipulação molecular, modelismo auriculado, desmissionado, estando bipolar, lírico, ciclo empírico, limbo lírico, desfio com flumação, com raciocínio, filme prático, dramático, causa fascínio, fotografia do fato, retrato com relatos da poesia, da energia, da alegria, da melancolia, mixótico, caótico, sinestésico, meus versos, trabalho, diâmetro, medidas, geodésica, roda anamnésica, anésica, sinestésica, meu dever é cumprir minhas metas, meu poder provida, na natureza é excelsa, a sabedoria está repleta de analogias, religias, causa peristesia, translacional, sensacional, eu sigo, tribunal, mal, pautal, terminal, verbal, que vê cores, calor, carnal. Sim, no latim circunstancial, na lista funcional, cripto digital no rito lírico, empíricos, pagífico, alquímico, no estilo anímico. Tempo que não volta mais, o vento traz lembranças e esperanças. Está sempre com amor e a paz. Tempo que não volta mais, o vento traz lembranças e esperanças. Está sempre com amor e a paz.